Olá, eu sou o Tauan. Nossa, ficou muito estranho, pelo amor de Deus. Vai ser essa, Tauan. Tá, não, vai ser, vai ser essa. Oi, eu sou o 61. Oi, eu sou o Sai. E eu sou o Ícaro. E bem-vindos ao Quase Meia-Noite, porque o Tauan tentou 3 vezes. Mano, não. Na primeira vez dele, mano, eu falava oi, galera, direto, dentro do meu primeiro vídeo. E aí, não, galera? Mano, não, o Ícaro não falava aí, galera. Eu falava alguma coisa, eu galera? Com ele, não. Eu falei, tipo assim, não, ele falou, eu falei, Ícaro, por favor, não fala isso. Ele toda hora, no meio do vídeo, ele falava assim, então, galera, vamos bater aqui, eu vou quebrar essa árvore aqui. Não, mas galera, o que eu vou fazer? Mano, ele ficava falando galera toda hora. Ícaro, para de fazer isso, tu tá aparecendo um youtuber retardado, Ícaro. Para de falar galera, Ícaro. Eu ficava no meio da gravação, aí ele falava de novo a mesma coisa, só que sem o galera. Aí ele falava de novo, galera, sem querer. Ícaro, pelo amor de Deus, fala assim. Mano, é porque, tipo, eu nasci pra ser youtuber ruim, tá ligado? Mano, se não fosse eu falando, Ícaro, para de fazer galera, o Ícaro ia estar fazendo um vídeo abrindo a moeba. Para de fazer, assim, galera. Para de falar galera. Ícaro ia estar... Atualizador. Tá, e queria estar, tá, sei lá. O que, é, que o povo faz faca hoje? Faca quente ainda, tá? Botando a gringa. Na... Queimando o cabelo da minha namorada? Eu queria até falar, mano, que eu preciso realmente arrumar namorada, porque todos os vídeos que tem namorada no título tem mais de 1 milhão de visualização. É só isso. É verdade. Então, eu queria namorada que. É só assim, ó. Trolei minha namorada falando que me matei. Trolei. Então quer dizer que só quer namorada pra pegar dinheiro, pra conseguir. Exato. Dinheiro. Eu queria ter um filho fake. Porque eu não quero ter filho. Não, eu queria um fake que eu não preciso criar. Tipo, é de outra pessoa que ele só vem pra gravar pra mim. Aí, tipo, eu ia fazer uns vídeos assim, tipo... Nossa, se tu quiser, eu, tipo, eu contrato... Se tu quiser, Davi, tu me adota. Se tu quiser, eu te arranjo uns crianças que eu tenho. Não, Davi, pra tu, aí tu paga pra mim, entendeu? Paga, ah, pode ficar. O namorado devia fazer uns vídeos com ele, queria ganhar dinheiro, hein? É verdade, né, mano? Fazer um vídeo de Five Nights at Freddy's. Deixei meu primo sozinho no quarto por 3 horas. Por três anos. Eu jurava. Eu ia falar 3 anos, mas é muito abuso. Deixei meu primo de 9 meses por 3 anos no quarto. Não é nem primeiro. Deixei meu sobrinho de 3 anos preso no quarto por 24 horas. Ele morreu? Ele morreu? Rapaz. É que vocês viram as histórias do cara lá que prendeu os filhos, tipo, muito tempo. Nossa, o cara é a mulher. Não. Eles basicamente tinham um filho de 20 e poucos anos já. E eles sempre viveram nesse canto. Nossa. Eu acho que era no Brasil. Eu não sei se era no Brasil. Como assim? Eu não entendi. Tipo, eles viveram num sótão? Era tipo num quarto fechado. E o quarto. Mano, o quarto. É, os caras entraram lá dentro, os policial. E era tipo fedido pra caralho. Nossa, tipo, de cheiro de merda, velho. E cheiro de um monte de outras coisas, de vômito. E um monte de coisa. Eles nunca saíram de lá? Nunca saíram. Mas, cara, eles sobreviveram. Mas eles entraram quanto? Eu acho que eles aprendiam. Eles ensinavam a falar, porque eles sabiam falar e tal. Se eu não me engano. Só que eles viviam lá. E tinha um de 20 e poucos anos já. Isso faz muito tempo, então eu posso estar falando merda. Mas eu não sei se foi no Brasil ou se eu tô confundindo duas histórias diferentes, porque teve outra, assim. Não, mas tem algumas histórias já, tipo, famosas. Mas eu lembro assim, que tinha uma que era, tipo, o cara tinha um cara muito velho lá. Eu não sei, ele tinha 20 e poucos anos. Aí tinha outra, uma idade, assim, mais ou menos, sabe, uns 13, 12 anos. E tinha um muito pequeno lá. Então era, tipo... Mano, muito pesado isso. Que zoado. Cara, e isso são histórias, tipo, famosonas gigantes que, tipo, foram descobertas e aí, sabe, tomaram pra mídia e todo mundo sabe, mas... E dos casos que ninguém sabe? Tem gente... 25 anos, a gente não tem isso ainda. Então, mano... Tudo que a gente viveu, esse cara viveu 5 anos a mais. Mas dentro de um porão. Ele ficou nesse porão, tipo, a partir de que idade? Tipo, Desde que ele nasceu, nasceu no porão. Mas, tipo, eles não eram refugiados ou algo assim? Tipo, mas, tipo, um cara assim, era louco. Recém-nascido, doido? Não, doido. Ô, Kiko, tá imbecil? Eles moravam na mesma casa, era no porão da casa. Eles iam lá embaixo. Tá. Ah, tá. Os pais também estavam lá, né? Sim, não, os pais iam pra lá, entendeu? Eles iam. Ah, era só os filhos? Era só os filhos. Nossa, então os caras eram loucos mesmo. Mas por quê? Por quê eles foram? Eu vou até procurar pra ver aqui. Eu nem sei se isso foi debunkado de ser mentira, mas eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Se eu estiver falando merda, me digam aí. E se vocês souberem do que eu tô falando, digam aí também, porque eu quero comentem. Saber a verdade. Exatamente. Mas eu conheço uma história que é parecida, tipo, que é de uma menina, era 3 irmãs, se não me engano. E, tipo, elas moravam em uma fazenda com a mãe e o pai. Ah, isso eu lembro. Tu conhece? E, tipo, não, a mãe, ela sempre deixa... Oi? É aquelas meninas selvagens que não sabia falar, não sabia fazer merda nenhuma? Não, não, não. Essas meninas, elas eram educadas, mas, tipo, a mãe, ela não queria que elas tivessem contato com o mundo, a sociedade. Ela queria que elas crescessem naquela fazenda e morressem lá. Então, elas não tinham cadastro, elas não tinham certidão de nascimento, elas só nasceram lá. E aí, tipo, com 20 anos, a menina teve que fugir de lá. Tipo tu. A única coisa que eu sei dessa parada é, tipo, era de um cara que ele foi viver com os lobos dele. Aí, tipo, só que ele era velho, assim. Você só já que viu ele isso? Não, os lobos. Foi uma coisa pesada. O cara, não, mano, a única história que eu sei é de um tio meu que foi viver com os lobos, daí. Os lobos com os cachorros. Virou tá o lobisomem, não, lobisomem o, do. O tio meu que foi viver com os cachorros lá, o cachorro mudou a perna dele, ele voltou. Não, uma história é. Um cara que foi viver com os lobos e a outra é um tio meu foi andar com os cachorros. A cachorra mordeu ele voltou. Sabe? Não, não, mas sério, o do cara do lobo, tipo, ele vivia aqui, tipo, com os lobos e os lobos não faziam nada com ele. Tipo, ele, não, mas... ele agia como um lobo, tá ligado? E não tem história de uma menina que cresceu com lobo e ela não sabia não, falar? Não, então, era duas meninas. Eu não sei era se duas? Era um lobo. Mas era duas meninas, duas irmãs, eu acho. E eu não sei se elas viveu com lobos, se elas foram na floresta. Eu não lembro qual era a história, tipo, do que elas viveu antes. Mas eu sei que elas não sabiam falar e elas ficavam impressionadas por tudo. Tipo, parecia a Índia Serena, Índia não sei o que. Qual era? A Tainá. A Tainá. Não, que Tainá, doido? Ah, aquela da novela brasileira. Pocahontas. A Tainá viu o drone, ela sabia controlar já o drone. A da novela brasileira, doido. Quem? Era aquela novela lá que a menina, ela abria a torneira dela, falava tipo, água do rio, só que aqui. Ela é na privada também, via isso. Vocês nunca viram essa novela, doido? Não. Isso não é Power Ranger, não. Isso aí não era que? Outra coisa, sem ser novela, não. Tem os Power Ranger aqui. Não, mano, mas tem uma novela sobre isso. Uma novela sobre isso. Era, eu acho que era Iracema, doido. Que Iracema, novela... doido? Tá ficando doido, será que tem novela da Iracema, não, cara. A Iracema entra numa pia. Como assim, mano? Não tinha nem pia. Tinha nem pia na época da Iracema. Era só o riacho, mano. Ó, novela Índia que não sabe nada. Caixa, viu? Você não vale nada do Calcinha Preta, apareceu. Que é uma que tá na OST de Caminho das Índias. Não fala, acredito. Meu Deus do céu, fui precisar. Menino Lobo, apareceu aquela menina lá que tinha um problema, mano, que cheia de pelo. Ai, eu tenho certeza que eu não tô... Quer dizer, eu posso estar louco, mas eu lembro disso, velho. Da menina, tipo, provando água da torneira e falando que era água do rio, só que ali, tá ligado? Eu lembro disso também, mas sonho, não era de novela, não. Deixa eu ver. Água... do rio com os lobos. Ele vai. Na torneira. Água do rio na torneira. Água do rio. Título do podcast: Água do rio na torneira. Mano, eu não faço ideia do que eu tô falando, velho. Não, mas enfim, o que eu tava falando antes é que era duas menininhas lá que foi encontrada. Eu não lembro nenhuma do que aconteceu antes. Mas elas. Elas não sabiam nada, elas não sabiam falar. Isso é real? Elas atacavam, é real. Elas atacavam as pessoas, tipo, elas eram tipo que nem animal mesmo, tá ligado? Caralho. Pareciam uns neandertaisinhos. Elas atacavam. Neandertalzinhos. Ela via a TV e elas ficavam muito impressionadas. Elas não sabiam falar. Elas ficavam, tipo, olhando. Elas gostavam muito da TV, tá ligado? Elas ficavam, tipo, muito impressionadas com a TV, assim. Era bem estranho. Tá aqui, achei a história dela. Tá aqui, achei o caso dela. Tá aqui. Um dos casos mais bem documentados de crianças criadas por animais é a Kamala e a Mala. O nome das duas. É! Isso. A Kamala e a Mala, viu? Essa bicha é Mala. As Mala e a Lei. Elas são da Índia. E elas tinham 3 e 7 anos de idade. E elas não, viviam doido. Com... O quê? Isso aí não. É duas irmãs. A Kamala e a Mala. Mas calma, elas viviam... Mano, o que a gente... Mas ela vivia com a loba e o bando dela. Tá, meu filho. Mano, isso aí... Eu fui ver umas imagens disso. É de 1800 isso aí, 1700. É, né? De 1920. Não, mas isso que eu tô falando era mais recente. Era tipo 2000 e pouco. Ah, beleza, foi tua tia, então. Não. Mano, eu fui achar a parada da menina que foi, tipo... Corra feio, via assim. Ela nasceu não, ela foi criada com os lobos, né? Daí, tipo, começa aqui a história dela. A história de uma criança criada por animais selvagens que aprende a se comunicar e agir como eles. Aí eu fui passando assim, né? Aí fala, ela se perdeu quando cuidava de uma manada de búfalos. What? Como? Caraca. Como assim? Já começou bem. Não, ela era uma criança, doido. Ela viveu, tipo, 17 anos com esses lobos. Na época, ela tinha apenas 9 anos. Acho que o Sérgio tá se confundindo com o Caim e Abel, viu? Com o Caim e Abel, como é que é o nome? O Romo e o Rômulo. O que é Romo e Rômulo? O que a gente tá falando? Aqui não, doido. Remo e Romo. Não, o do Sertanejo, isso aí. O do César, o do Roma. O que a gente tá falando? O do Caim e Abel, sei lá. Agora. Não, o do Remo e o Rômulo. Mano, eu procurei Remo e Rômulo e tem dois caras mamando nas tetas de um. Eu acho que o Saico tá confundindo com isso aí. Não, doido. Mas era menina, não, do Saico. Tá, era menina e tinha gente filmando elas, tá ligado? Ah, tá. Tipo assim, era recente, era tipo, passou na TV. Isso para mentira. Era aquelas lendas urbanas do passado no mundo. Saico assistindo o programa do mano, Google. Lendas do Saico. Mano, se alguém sabe de onde essas coisas que eu tô falando, por favor, me manda, porque eu não acho que eu tô louco, velho. Me manda da Índia, me manda essas meninas aí, me manda do Rômulo. A do Lobo incrível. Eu achei, a do Lobo eu achei já. É incrível como tudo que eu falei nesse podcast, nada eu tenho prova que não é coisa criada pela minha cabeça, né? Não é nem nesse episódio, é no podcast inteiro. Não, sou da Lendas Urbanas, doido, eu lembrei agora, ó. Baixou o Google todinho aqui. Ei, lendas urbanas, viu, doido? Eu tinha medo do... Mano, do saco. Não, eu lembro que uma das últimas que eu vi, que acho que é a melhor, doido. Não é a melhor, não. Melhor assim, né? Foi a única que eu tive coragem de assistir, na verdade. Porque, tipo, os meus amigos sempre chegavam no outro dia na escola, assim, falando, tipo assim... Ei, tu vai lá, lendas urbanas do Google. Nossa! Eu gostava, viu? Tu vai de ontem, mano. Eu era esse cara. Tu era o cara... A W. Jumeri? Aí eu não assisti, não, porque eu não gostava dessas coisas, não. Eu não assisti a W. Aí teve um dia que eu fui assistir, eu acho que foi o episódio mais paia de todos, sério mesmo. Eu fui assistir, aí era tipo assim, ó... Lendas urbanas. Era tipo assim... Episódio de hoje... A loira da internet. Da internet. Não, era é porque... Não, é porque sempre tem uma história dessa, né? A loira do banheiro, a loira a loira do nome sujo no SPC. Mano, a menina loira quando era criança, a loira da bunda suja. Tinha uma menina na nossa escola que todo mundo usava de loira do banheiro. E uma vez ela foi com a piada e ela... Escreveu com... Não era com sangue, era com alguma coisa. Ela escreveu com... Acho que era com batom. Eu lembro disso. E legal que ela ficou tipo... Vão ver lá o que eu escrevi lá. Aí era tipo... É. E tava escrito no banheiro masculino. Tipo, umas coisas... Que parecia sangue. Só que era... Eita, pô. Só que era batom. Umas coisas que parecia sangue. Vai falar. Vai de novo. Não, fala. Deus livre. Também o banheiro tem nem espelho. Tem que falar... E era doença ainda, viu? Do teu vídeo lá. Eu lembro que eu peguei um medo que eu tenho até hoje. Um medo que eu tenho até hoje, que eu peguei do Lendas Urbanas. Era do episódio, tipo, uma velha lá, uma bruxa, não sei o que era. Mas eu sei que, tipo... Eu tenho até hoje que eu peguei do Lendas Urbanas. Do Lendas Urbanas. Essa frase. Mano, não usou, não. Mano, era tipo... Eu só lembro que era alguma bruxa, não lembro o que era. Mas era um shot, um take que eles fizeram. Que era uma janela, tá ligado? Com a cortina assim. Aí quando o vento soprava, passava uma velha assim com... Toda de branco na janela. Até hoje eu tenho medo de olhar pra minha janela e ter uma pessoa nela, sabe? Mas essa parada de janela eu tenho medo também. Eu tenho muito medo, doido, viu? Ainda bem que minha janela é toda de madeira fechada. Ainda bem que a minha janela é tudo emperrada. Mano, a minha janela... Quebrei o vidro, se a menina vai cortar a mão. É besta ela que vem. E se ela abrir, obrigado, né, minha filha? Porque finalmente... Se ela abrir, ainda bem, viu? Eu agradeço. Mas na moral, vocês lembram daquela história da perna cabeluda? Acho que a gente até falou aqui. Era perna cabeluda mesmo. Minha mãe que me falou dessa história. Mudando de assunto, do nada, vocês ouviram um álbum novo do Kanye West? Ele engatilhou a perna cabeluda pra falar do Kanye West, não. Pois é, tô sentindo. É a minha segue aqui, mano, da perna. É porque o Kanye West... É a catchphrase do Saco, é a perna cabeluda. Não, catchphrase não, é segue mano, pra trocar pro Kanye West. É o quê? Me respeita, mano. Foda-se. Eu não vi, não. O que tu tem a dizer sobre o novo álbum do Kanye? Sobre o Kanye? Não, eu não vi também, não. Apesar que ele ia falar mal. Eu não acredito. Saico tá maluco, ele tá maluco. Não, eu só vi uma música. O que tá acontecendo contigo, Saico? Tu mudou. Não, mas sério, eu só vi uma música do Kanye West. Do Kanye West, não é nem desse último álbum, do Kanye West. Não é nem do novo não álbum. Pode, né, não pode se falar Kanye, senão é racista, tá? É Kanye. Kanye? Tá bom. Kanye. Ah, Kanye West. Não sei se é racista, mas eu sei que sempre que nego fala Kanye, o povo fala que vem um monte de gente falar É Kanye. Não, mas porque é Kanye. Entendemos. Enfim. Kanye. É o Kanye. É um bastado, eu vou chamar de Kanye, que é mais fácil. O Kanye West, eu dou um rant sobre como é errado falar isso, aí eu vou lá e chamo. Então, o Kanye West... Todos vão falar Kanye. Não, mas enfim. O Kanye West, ele tem uma música nesse álbum novo dele aí, que me deixou um pouco com medo, assim. É, ele é meio doente, né? Como todo mundo sabe. Sim. Todos sabemos aqui. Eu não sei se é a capa do álbum dele, se é só dessa música, mas eu acho que é a capa do álbum. Tem tipo, é que ele descobriu que ele é bipolar, tá ligado? Ele descobriu que ele é bipolar recentemente. Daí, a capa do álbum dele é tipo assim, eu odeio ser bipolar, eu gosto muito. É basicamente, tem escrito isso. É a piada de bipolar mais... Tipo... Não é nem eu gosto muito, eu gosto muito de ser... Eu odeio ser bipolar, é muito foda, é uma parada, sei lá. É tipo isso. Daí, tipo... essa música dele me deixou um pouco abismado, assim, porque é basicamente uma música que ele fez, eu até mandei lá, eu acho que o Tom ouviu. Eu ouvi. É bizarro, É basicamente a música dele falando que pensa em matar a mulher dele, às vezes. E a mulher que ele tá hoje em dia, assim, a Kardashian lá. A atual. Não, e não é só isso, ele fala que ele pensa em se matar também. Não, qual é o nome da mulher? Não, olha a frase do maluco. Ele fala assim... É Kim Kardashian. Ele fala, tipo, eu me amo muito mais do que eu amo você. Ele dá muito ênfase no muito ali. Eu me amo muito mais do que eu amo você. E eu penso em matar. Então, obviamente, eu penso em te matar toda hora. É isso a música. Meu Deus do céu, mano. É uma das frases da música. Eu não tô zoando. Só pra amenizar um pouquinho. Tipo, vocês sabem se o Terry Crews, o pai de Chris... Vocês sabem... Ele é irmão do Kanye West. Não, vocês sabem... Não, sério. Não é sério. Mano... É falar um negócio. Ele não é irmão do Kanye West, não. Não, ele tem alguma música. Não, tem certeza. E a Iggy Azalea, vocês têm notícia dela? Quem? Iggy Azalea, cara, quem lembra? Foi ela que fez aquela fence, não é? Então, eu gosto daquela música. Ela é uma das pessoas mais zoadas lá fora, tipo, de rap. Óbvio, é. Por quê? Então, eu quero saber, mas não. Porque falam que ela é muito ruim. Ela é muito white girl e, tipo, tenta muito ser gangsta, tá ligado? Ah, pode crer. Mas pior que no clipe, esse fence dela, ela tipo, parece mesmo isso aí que tu tá falando. Naquela, a gente tá falando de sequestro tipo, e tipo, prender pessoas. A gente tava falando, tipo, daquele dos caras, né, que prendia a galera. Tem um filme muito bom que conta uma história disso, que é o... Esqueci, galera. Ele ficou todo errado. Chico ficou todo. Mano, quando que a gente falou de sequestro? Só pra me saber assim, que eu não tô pegando. Não, aqui a gente tava falando de sequestro e de gente que prende as pessoas. Tem um filme muito bom, que é o Quarto de Jack. Vocês já assistiram? É bem não. Bacana, eu tava assistindo. Faz pouco tempo que eu assisti, daí a gente falou e. Meu, é massa. Isto não é recomendação ainda. Não é recomendação, mas eu tô falando assim que é legal. Eu fui procurar esse filme, eu procurei só quarto e fui em imagens. Foi no lugar certo. É legal, porque é tipo assim: o Jack, que é o moleque, ele nasce tipo no quarto, tá ligado? A mulher fica ela é tipo sequestrada e o cara tipo coloca ela dentro de um quarto e ela tipo meio que engravida, um negócio assim. E aí o moleque cresce dentro do quarto e tipo nasce e passa 5 anos dentro do quarto. Só que. Mano, eu quero achar esse filme, ó. É da hora. O filme não é baseado em fatos reais, até onde eu sei. Mas o melhor do filme é que, tipo, ele mostra toda a história. É muito sobre a relação dele com a mãe e do que acontece. Eu gosto muito, Com o tempo que a pessoa fica lá, entendeu? Tipo, a perspectiva de lá. É bem. O filme é muito bom. É, eu gostei do filme, enfim. Ele tem cara de ser cliché. O Ícaro, ele tava, tipo, muito inspirado hoje. Aí ele falou assim: a gente não tem muita coisa pra falar. Porque a gente não tem muita vontade de viver. Então, exatamente, a gente não tem muita vontade de viver e a gente não viveu muitas coisas porque a gente não tem muita vontade de viver. Então a gente precisa ser sincero. Aí ele falou, bora usar droga? Vamos foi usar droga? Foi basicamente isso. Foi literalmente isso. Droga pra falar. Não, ele falou, vamos nos espelhar em pessoas que tenham uma certa experiência de vida. Aí ele falou, pra gente comentar todos os títulos do Ilha de Barbados que a gente é essa aqui. Aí o título era isso aqui, ó. Cadê, cara? Adolescência é uma droga. Adolescência é uma droga. O que a gente pode falar sobre adolescência é uma droga? Um comentário. A cada título a gente faz um comentário. A cada título, vamos lá. Adolescência é uma droga. Adolescência é uma merda. A gente vai resumir. A gente vai tirar as views do Ilha de Barbados agora, que vocês não vão precisar assistir mais o vídeo. É, pronto. Sabe aqueles negócios que é tipo, sei lá, o B-Movie em 5 segundos. Sim. O Homem-Aranha em 5 segundos. Isso, tipo é isso. Basicamente é basicamente Barbados em um podcast inteiro. Não, em um segundo. A gente só vai dar a nossa opinião. Exatamente. Tá, adolescência é uma droga. Foto preta no Twitter. Adolescência é uma droga, é tipo... Você pensa que vai mudar, mas não é nada, não acontece nada. Quê? Tipo, você mano, pensa que... não. Não, peraí. Ele tá pensando muito na adolescência é uma droga. Deixa eu pensar aqui, ó. Eu não vou cortar nada. Vamos fazer assim. Um título, uma palavra só. Pra, um pra título, uma palavra, pra vai. Definir. Adolescência é uma droga. Tá, adolescência é uma droga? Drama. Verdade. Verdade. Um título, três palavras. Um título, três palavras, vai. Vamos fazer uma brincadeira. Tanto faz essa brincadeira aí. Vamos fazer outra brincadeira. Cada um fala uma palavra. Cada um fala uma palavra, não. Cada um tem que. É, uma palavra. Só que a gente tem que montar uma história. Tipo, eu vou falar. Eu sei que brincadeira é. Nossa, eu fazia isso com ele. Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. Vai na ordem que tá aqui, vai. Na ordem. É uma palavra só, né? Uma palavra só. Ícaro. É, uma palavra só. E vamos tentar fazer um final concreto pra história. Vamos tentar finalizar. Então, ó, vamos começar a música da história aqui, né? Vai. O Tauan seria feio se ele não pudesse voar. Ele já é feio. Então, ele podia perder várias mulheres da Coreia. Acabou. Porque ele iria morrer. Acabou. É isso aí, galera. Eu não lembro qual era a frase. Eu já sei, falar. Espera, eu já sei uma ideia melhor. A gente pode fazer uma história de um tema, sei lá, uma história de terror, uma história de comédia. Um romance. Boa, tá bom. Vamos fazer de terror. Agora. Terror, vai. Tá bom. Vai mesmo, começa mesmo. Não tá começa com era uma vez. Não começa com era uma vez. Tá. Coloca a música de terror. A Joana era pequena demais, porém sua mãe não, vírgula. Mano, eu quero saber o quanto a nossa mente tá conectada aqui mesmo. Então, vai. Um dia ela caminhou deitada no sótão. No sótão é dos palavras. Não, deixa. Foi mal, me empolguei. Ela andava deitada no sótão. Enquanto sua pele deslizava na minha pica. Não, acabou a história de terror aí, Zulu. Ai, que desgraçado. Que ele começou a história com a pica na cabeça. Mas acabou aí. A história foi uma bela história de terror, mano. Acabou, era Joana que andava deitada. No sol, não, tinha uma filha, era a menina e a mãe dela andava deitada. A gente muito, falou da não. menina, a gente falou da menina, mas tipo, e daí, tá ligado? A gente não falou da menina. Não, mas vamos à história de romance agora. A gente vai. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Se a de terror acabou desse jeito, mas. Vai, eu vou começar dessa vez. Eu começo essa aqui e o Tom começa a próxima, vai. Vai. O dia nasceu rosa. Porque Joana estava menstruada. Mano, por que tu falou apaixonada, mano? Tu é idiota, você tava rosa. Isso aí, vai, apaixonada. Tá, apaixonada. Ah. Ó, vamos só relembrar. O dia nasceu rosa porque Joana estava apaixonada. Então Lucas a bateu. Porque ela mereceu, tá ligado? Não, tava. Estava. Merecendo. Não. Deu, né, dessa brincadeira, gente? Deu. Acho que dá mais um, só mais um. Não, mas espera, um bar a última tá. Com três palavras, pra ser bem rápido. Tá. Mariana era uma. Filha da puta, acabou. Isso aí. Acabou, pronto. Acabou. Tá, vamos à próxima. Vamos pra... De três é boa também, vai. Agora sem tema, vai, só porque não vai dar tá pra bom. Pensar. Carlos. Estava. Ferido. Por quê? Levou. Um. Tiro. Na. Cara. Ele. Não. Aguentava. Levar. Murro. Na. Murro. Na peida. Um dia, Carlos. Acordou muito triste. Porque ele estava. Sem dinheiro nenhum. Ele era pobre. Acabou aí, ponto. Vírgula, ele era pobre. Tá, vamos ao próximo. Esse aí foi. Primeiro foi a Mariana, filha da puta, o Carlos era pobre. E agora vamos fazer eles dois se juntar. A Mariana e o Carlos? Uhum. Tá. Pera, o Carlos é pobre e a Mariana é o quê? É filho da puta. Mariana, uma vez. Estava tomando banho. Enquanto. Deu um burro na cabeça. Estava tomando banho. Então, pera, qual é o nome do cara? Carlos, né? Então, Carlos entrou. Para consertar o. Furo na sua parede. Foi quatro. Ele entrou no banho dela para consertar o furo na parede. Furo na parede. Joana se assustou. Então, caiu sentada. What the fuck? Mano, o Ícaro tá doido. Mano, foi por causa do Ícaro que o Carlos tá no banho dela. Sim, eu pensava que o Carlos ia acordar, sei lá, ia trabalhar. Eu tenho que lembrar da história deles, ela é uma filha da puta e uma pobre. Na verdade. Então, tem esse requisito aí dela. E ligou para... Como que ela ligou pra alguém? Ela caiu sentada. Ela caiu sentada e ligou para... A Polícia Federal. Carlos segurou a... A arma para... Avisar que ele... Não tinha dinheiro. Gritou, parada aí. Quê? Gritou, parada aí. Eu tô ligado. Que o comandante é foda. Não. É porque agora entrou a dublagem. Tá, então. Gritou, parada aí. Gritou, parada aí. Pegou o telefone... Mesmo pra gostar de telefone, né, mãe? Sim, cara, vai tomar no cu. Tá todo mundo falando em terceira pessoa. Qual era o final? Pera, qual era o final? Gritou, parada aí. Carol entrou. Que Carol? É a nova, e ela entrou no banheiro. Vai, meu. O Ícaro me fudeu. E falou. Tem que ter outro muito. E falou muito. E falou muito. Obrigado, Carlos. Você é um puto. E um belo policial da polícia. Que? Filha da puta. Ponto final. Essa é a história. Mano, ganhou o Oscar. Se não fosse a polícia do telefone, essa história poderia ter acabado bem. O plot é que ele era policial. Mano, quem que meteu? O telefone foi o Ícaro. Quem que meteu a polícia? Foi o meu. O Ícaro também. Acho não, foi eu que ligou pra polícia, fui eu? Mas aqui o plot é que ele era da Polícia Federal. É, então, é isso que eu tava pensando, ele era da Polícia Federal, tipo, o tempo todo. Não entendi, não. O tempo tá, inteiro é que ele era da Polícia pra Federal. Pra mim, aconteceu outra coisa nesse chuveiro, eles vão ter uma vida feliz. Quando eu falei que ela ficava sentado, então ela falou, tipo, mano, eu quero sentado, não falei aonde. Mano, ele entrou no banheiro da menina, primeiro foi o Wicker que fez isso acontecer também. Daí... Verdade, mano. Verdade. Daí ele foi consertar um buraco na parede dela, no meio do banho da menina, e do nada ele é polícia, eu não entendi essa história. É porque ela caiu. Não, o de ligar pro polícia não foi eu, não. A gente tentou tanto, nenhuma saiu boa. Só dá. Não vai dar certo. Vamos tentar. Agora, vai, ó. Vai. Certo dia na casa dos Alfonso, o pequeno Afonsinho estava comendo batata. Pois ele gostava muito de comer batata. Então. Ele fez um empanado de batata. A função, o seu pai, sempre o levava para... Comer batata. Gosta de batata. Só fala batata. Eu falei comer batata duas vezes. Mas Afonsinho não gostou nesse dia das batatas. Então chamou sua irmã Afonsona. Afonsona era muito grande e ela sempre gostava de... Dar bons conselhos. Então ela disse ao Afonsinho: Vai tomar no cu, seu merda. Morre. Diabo. Como é que é pra eu continuar depois disso? Até eu fiquei destruído. Vamos, a última. Última vai ser sobre... Vamos tentar fazer um de terror de novo. Agora que tem mais frases vai ser mais fácil. Existia uma casa sombria. No meio do Ceará. No sertão ela existia. Virou um poema. Virou um poema. O gato quando dormia. Ele não rimou com a minha. Ele não... Mano, o pior é que dá pra fazer um poema porque a gente tá em quatro. Bora fazer um poema então, de uma história de terror. Bora fazer um poema, vai, uma história de terror. Existia uma velhinha. Que gostava de cantar. Ela tinha uma velhinha. Que usava pra matar. Ela era muito sozinha. E ninguém ia pra lá. Seu vizinho tinha uma andorinha. Que foi isso? Que andorinha, mano? Eu tô pensando o que a andorinha faz. É um passarinho. As rimas do passarinho. Mais bom, mano, é porque inha, o que que rima com inha? Sozinha. Mas já foi sozinha, ela já era casinha, sozinha. Casinha, vaquinha. Mas não, mas... Não, mas... Não, mas... Uma coisa, se ficar bonito. Mas então... Você falou alguma parada de gritar, tá ligado? Só que, tipo, eu não sabia se a... o que que ela... Tá, vamos de novo. Tinha uma velhinha que gostava de cantar. Aí o Tom falou, ela tinha uma velhinha que usava pra matar. Aí tu falou o quê, meu? Ela era muito sozinha. E ninguém ia pra lá. No domingo ela vinha... Apenas para descansar. Só que havia... um problema. Ela não sabia nadar. Joãozinho fez um esquema. Que a terminou de matar. A noite chovia muito forte. Sua porta bateu forte. E em seu bolso escondia a faca. Joãozinho se assustou. E tirou do seu bolso. Uma faca e a degolou. Pronto, acabou. É, não. Ela tem medo de água. E a jogou no calabouço, Tommy. Não. Nossa, isso. Caraca, mano, tá aí. O legal é que o fato dela ter medo de água não faz a menor diferença. Pera, ela tinha medo de água? Mano, eu não sei como é que o Cycle, tipo, ele tava conseguindo, tipo, deixar uma palavra fácil pra rimar. E ainda, tipo, seguindo a história, doido. Ah. Tava foda, viu? Meu Deus do céu, velho. É isso. Vamos... aí, galera. Eu me concentrava sempre na última palavra, aí eu tipo, ficava pensando em alguma parada que tivesse contexto. Nessa outra parte, a gente vai ver algumas perguntas dos que padrinhos. Mandaram dos padrinhos e também no nosso Twitter, que essa é a meia-noite. Eu peguei uma... Não, mas agora eu peguei uma de um padrinho aqui, que é o Lucas Underline, que ele é um dos padrinhos lá. É só? E eu peguei essa pergunta só pro Meion fazer o rant dele aqui, que ele quer fazer há tanto tempo na vida dele. Então, é basicamente isso aqui. Isso vai ser só um gatilho pra tu, Meion. Em quais situações vocês se sentiram mais deslocados e envergonhados? Tipo, eita. PQP, que merda que eu tô fazendo aqui nesses caras que eu nem conheço, etc. Meion... Continua. Acho que toda vez que eu saio com o Taon e com o Ícaro. Nossa, mano. Não, tô zoando. Tô falando o seguinte, então. Que eu fico mais íntimo das pessoas conforme eu conheço mais, entendeu? Pra eu ficar mais próximo de alguém, eu tenho que conhecer mais, entendeu? Isso demora mais tempo pra mim. Não é, tipo, de uma vez, entendeu? Uhum. Então, eu entendo. Não, mas tu ainda se sente deslocado e envergonhado, tipo, puta que pariu que eu tô fazendo aqui. Não, não me sinto assim, puta que pariu que eu tô fazendo. Não, porque é aqui, isso não, que assim, o cara fala, tipo. Não, eu só fiz um gatilho pra ele. Não, ele só fez um gatilho pra eu falar isso. Ah, tá. Mas é, tipo, cara, vocês já sabem disso que eu já falei pra vocês, tipo, que eu me sinto mais deslocado nas paradas, nos lugares, tipo, independente. Mas eu entendo. É basicamente quando você vai pra um grupo de amigo que você só conhece metade da galera, ou tipo. Tipo, quando eu fui conhecer o Ícaro, só que eu tava em maioria. Sim, entendeu? Sim, eu tô ligado. Tipo, eu me sinto assim também, eu tô bem ligado. Mas é sempre quando tem gente nova, entendeu? Que eu não conheço, tipo, e eu não conheço bem. Enfim, essa daqui eu salvei, essa daqui tá salvo, porque eu sabia. Essa aqui o Psycho quer. Essa daqui é pro Psycho, essa daqui. Ó. Eu peguei uma pra tu, essa é pra mim, então. Vai. Essa daqui é pra tu, vamos lá. Que Caio. Que é? Eu sabia. Vou mandar uma pergunta gloriosa. Vocês têm duas cadeiras. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uma cadeira tem um pinto. E na outra cadeira tem um bolo. Você tem duas opções. Essa é a famosa. Faz a escolha. Você prefere sentar no pinto e comer o bolo ou sentar no bolo e chupar o pinto? Eu prefiro chupar o pinto. Eu também. Eu também. Eu também. Não, foda-se, meu c***, velho. Eu, pelo menos ia comer um bolo. What? No? What? Nem a pau. Mas, nem a pau, tipo... Seca. Tipo, não. É na tua boca, tá ligado, velho? Mas pelo menos a boca é grande, não vai... Eu boca é grande, bicho da bocona, viu? Sim, que p*** essa de elefante de jegue que tá querendo meter na tua boca? Não aguento mais, não. Alguém virou um apito, velho. Sabe que só que é por causa do bolo. Era pra ser, eu esperava do Ícaro a resposta dessa. Mano, não, mas tipo, eu acho que. Tipo, se você sentar no bolo e pôr um pinto, tipo, é duas coisas ruins, tá ligado? Mano, é o normal, mano, vai, o normal. O normal do Ícaro, 13 centímetros. O normal do Ícaro. Não sabe das minhas vidas. 15 pra 16, 15, vai. 15 pra 19, pensei que tu ia falar. Eu fico com o bolo. Eu prefiro comer o bolo ainda. Quer dizer, não, eu prefiro comer o bolo. Eu prefiro sentar no bolo. Também. Sentar no bolo. Não. O meu falou, eu prefiro o bolo. Eu também prefiro comer o bolo. Não, legal que eu me entreguei vocês o meu estão, junto. Vocês estão comigo, velho. Vocês só não querem falar com o podcast, vocês não têm coragem. Mano, eu tô tendo a coragem de falar que eu chuparia um pau. Tu tá falando que eu não tenho coragem. De sentar num coragem, tá ligado? Tipo, os caras não tem prazer. Mas eu também tô zoando, eu não comeria o bolo, não. É sentar no bolo, mano. Eu também. Graças a Deus. Porque eu acho que é o desconforto. Mano, dói pra caralho, mano. Beleza mesmo. Ainda bem que o meio falou pra gente, né? Ainda bem que eu edito o podcast. Ainda bem que não. Não, eu vou tentar, eu tô gravando também. Eu vou tentar só essa vibe. Ainda bem que o meu irmão tá aqui pra deixar a gente sabendo como é que é a situação. É. Não, ainda bem que o meu irmão fez a gente. Não, mas ó. Meu irmão é um bom samaritano, mano. Me explicando. Meu irmão pode. É um cacacinho. Ô, meu irmão, já descobrimos que o Tauan sentava no. Não, eu ch. Eu ch. Fala que nele. Mano, por que a gente podia estar respondendo a pergunta tipo, qual a altura de vocês, tá ligado? As paradas assim, bem normal. Qual a altura de vocês, Ícaro primeiro, vai, Ícaro. De novo, todo podcast a gente vai falar só a altura. É só o Ícaro que responde essa, só porque ele fala besteira. É, então vai, Ícaro. É 65. Pronto, galera. Pronto, é isso aí. Não, mas eu digo assim, o que causa menos desconforto é a segunda opção. Então, o que, que você quer o quê, então? Fuck. Oi. Oi, what the fuck? Você falou fuck? Queria que ele falasse. Tua resposta, imbecil. Como assim, a resposta do quê? Ah, a tua resposta. Chupava o c***, só isso, eu nem que você tava no bolo. Chupava o c***, só no c***. Uma pergunta do Ives, ele falou, opa. Tem uma pergunta que é o seguinte. Supondo que você tivesse o poder de criar clones seus que tivessem a mesma consciência que você, mas a cada clone que você cria, o seu tempo de vida passa mais rápido. Tipo, você cria um clone e é como se sua vida estivesse passando duas vezes mais rápido, entendeu? Os clones não podem ser desfeitos, eles não podem te matar e você não pode matar eles. O máximo que você pode fazer é se matar, já que sua mente e a deles são as mesmas. Então, se você se matasse, ia... Entendeu? Então é a vida dividida. Não, o legal é que o Ícaro falou com propriedade. Ah, é a vida dividida, já conhecida. Conhecida já, porque tipo... É a teoria já. Então é meio bom, porque se caso tu morre, tu continua vivo. Deixava um em casa e o outro dançando break. Eu achei uma bosta. Não, mas você ia poder aprender tipo duas coisas ao mesmo tempo, já que a mente é conectada, né? É a mesma coisa. É, mas tu ia morrer duas vezes mais rápido, ou seja, o tempo que tu podia guardar aprendendo uma coisa. Não, morrer duas vezes mais rápido. Eu acho que ia botar ele pra aprender alguma coisa muito foda, e eu ia aprender outra. Ah, depois que eu aprendi, você me matava. Ele nem ia querer fazer. Tauan, qual o teu problema? É a mesma coisa. Tu pode aprender a mesma coisa e depois a mesma coisa de novo. É, então, porque assim, tu aprende 2 horas de uma coisa com um e ao mesmo tempo 2 horas a mesma coisa com outro. Só que tu vai viver 2 vezes menos, ou seja, é mesmo que eu estivesse gastando 4 horas em um e 4 horas em outro, entendeu? Se eu tenho um mais 2, aí divide por 2 dá 3, entendeu? Mas se fosse que nem o clone do Naruto funciona assim, ó. Você faz o clone, aí se ele aprendeu alguma coisa, tipo, aí e ele desfazer lá o clone, tudo que ele aprendeu vai pra sua mente, entendeu? Mas é só isso, aí gasta só o chakra. Aí por isso que quando ele tá treinando, ele treina com um monte, assim, ó. Porque um tá treinando a Shuriken, o outro tá treinando o Jutsu, e o outro tá descansando, né? Porque ele vai trabalhar. Outra pessoa consegue fazer aquele tanto de clone que nem ele. Que nem o Naruto? Aham. Não, Por isso que ele é foda, porque ele um monte de... É, então. É, não, é porque ele pega um pergaminho lá, é que tipo, não podia, e ele aprende sozinho. Mas, tipo, talvez devia ter o cara, né, que criou o negócio dos clones. Só que tá morto já, mas é só ele mesmo. Da hora, a gente tava... É só o... Não, ah, não, mas quem sabe agora, né? O filho dele deve saber. O nome disso aí é Lavoisier. É o princípio da conservação de... Lavoisier. É aquela parada lá que, como é? É, na vida tudo, nada se destrói, nada se constrói, tudo se transforma, é isso. E o que tem a ver com clone? É, então. Porque é a conservação, entendeu? Mais, tu divide em dois, mas passa mais rápido o tempo, da a lei do, faz sentido. Da conversação. Conversação. É porque assim, né, mano, o Naruto é o Lavoisier, né, mano? Aí que... tem o Naruto e tem o Lavoisier. Próxima pergunta. Essa é muito boa, do Battlecap. Cada um tem acesso a uma máquina do tempo e ela só tem duas cargas. Você pode usar ela pra ir pro passado, pra ir mais pro passado, entendeu? Ela só tem duas cargas. Você pode ir pro passado e depois voltar. E depois retornar pro futuro. E é isso aí. Pra quando vocês voltariam e o que fariam? Lembre-se que terá consequências. Ah, mas é só pro passado que pode? Não, tem duas cargas. Tu pode ir pro passado. Ah, então eu iria pro futuro e voltar. Tem duas cargas. Só isso. Tu pro futuro? Óbvio que era o futuro. Pra como ver. Assim? Pra pegar um. Pra ver. Passear, né, mano? Passear. É pra pegar o. Pra... pegar o The Last of Us 2 mais cedo. Pra pegar os Super Eyes. Não, eu sempre penso em dinheiro. É verdade, né? Pode crer. A gente podia ver, tipo, o resultado da telecena, do Totolec. Da telecena. O cara é um mídia, né? Ele pegou o resultado da telecena. Do Totolec. Aí depois... Que Totolec? Eu pagava logo da Mega Sena, velho. Eu vou pegar 100 mil reais com o Totolec no máximo. Então, velho. Totolec é muito pouco. Eu sempre que ganho no Totolec. Mano, o Totolec é 150 mil reais. Que Totolec? É muito... Mano... Eu ia pegar da virada do ano, velho. É, então. Mega Sena da virada, sei lá, 100 milhões de reais. Falei bem que vocês abastados. Acho que eu queria. É, não, tu tá doido pro Totolec. Eu pedi pro Totolec. Vou botar até a música aqui pra galera ter um arrepio de nostalgia aqui, ó. Vocês vão ter um arrepio não, mas antes, de nostalgia antes do aqui agora. Você quer um. Você quer um bilhetinho aqui? Eu tiro na minha Maquilec. Maquilec. Tu falou Maquilec, chegou a arrepiei já. Um bilhetinho. Um bilhete da Maquilec. Galera, vocês vão agora arrepiar, ó. Vocês vão arrepiar muito agora. Bem, você assistindo o Pequeno Urso. Rupert, aí de repente. Aí de repente. Olá, homem morre em Fortaleza, Ceará. Ele viajava na Maquilec. A máquina, a nave dele era Maquilec. Ele parece Lego, velho. Eu sempre achei que ele falasse alguma coisa alienígena, porque não dava pra entender. Tem uma propaganda do Totolec, que é: com o Totolec não precisa nem roubar a casa da moeda. Daí tem a foto do La Casa de Papel. Nossa senhora. Cadê o bonequinho? Mano, não tem lugar nenhum do bonequinho da Maquilec. Tô muito triste. Totolec characters. Vai ter muito. Tá meio órfão de Totolec. Eu nem lembro mais a pergunta. É a máquina do tempo, gente. Vamos lá. Máquina do tempo. Eu. É a Maquilec. O nome da máquina do tempo. Maquilec do tempo, vai. Aí, galera. O que eu faria? Eu esperaria o final do ano e ia voltar pra ver a Mega Sena. Só isso. Ia voltar e depois voltar pro presente novo. E aposto. Não faz sentido isso. Eu tenho que viver no passado pra isso acontecer. Hã? Não, na verdade, tu tem duas escolhas. Não, mas é que ele pode voltar, certo? Não tem como. Não tem. Eu tenho que ver qual é o número que dá agora. Não, porque ó, tu pode estar, por exemplo, tu pode estar aqui agora. Tu pode viajar só um pouquinho, tá ligado? Não, tipo assim, Saiko, tu pode estar aqui agora, entendeu? E aí tu pode viajar pro dia do sorteio, entendeu? Sim. E aí tu vê qual o número e volta de novo, entendeu? Mas como é que eu vou saber que a pessoa não mandou aquele mesmo número, entendeu? Como assim? Não faz sentido, deixa pra lá, dá certo e pro futuro também. Mas peraí, você que escolhe, né, o número, só pra saber assim, né? Sim. O que tem aqui, você pode... Ah, porque tem uns que você não escolhe, não, tipo, o Totolec, tipo, viado, tá. Esse é a Mega Sena. Eu acho que eu fazia a mesma coisa. É, da Mega Virada também. Eu faria isso, porque... É porque assim, eu não quero alterar muita coisa na minha vida, não. Mas ou então matava, tipo... Mano, imagina, nós quatro fazemos a mesma coisa, aí nós quatro ganha, tipo, eles dividem o preço. E tem que dividir o prêmio. A cada um fica com 50 mil. Não, que 50 mil é 100 milhões o negócio. Mas, tipo, ia ser tipo 25 milhões pra cada e eles descobriram que a gente é amigo já. O que que eles iam pensar? Maior coincidência do mundo? Nossa senhora. Ou que a gente era... Mano, ou não, eles com eles certeza... Que a gente ia saber, que a gente ia esconder, né, que a gente é amigo. Não, faz sentido, Psycho, porque a gente podia ser amigo e a gente podia fazer um bolão de nós é quatro. É verdade, tipo, a gente podia... É verdade, né, a gente podia Nossa. Votar no mesmo número. É verdade. Então, high five, mano. Não, mas a gente ia ter que dividir com a pessoa original que ganhou. Era só. Como assim? Com a gente original? Matava a pessoa original. Não, com a pessoa original. Uma pessoa no mundo já tinha colocado esse número. A gente pegou dela, entendeu? Então a gente tinha que dividir em cinco. Ah, não, a gente fazia, cada um jogava duas vezes. Porque aí a pessoa ia receber uma parte muito pequena. Mas, mano. Nossa. Entendeu? Era só cada um viajar pra um ano. Era só o último que ia ter que esperar 4 anos, mas, tipo, ia ganhar. Ganhar, viu? Como assim? Ganhar mais. Mano, vocês são tão gananciosos assim, é 100 milhões, velho. Eu quero 100 milhões. Muito dinheiro, mano. Mano, com 10 milhões já tá tranquilo demais, mano. A gente não precisava todo mundo voltar no tempo. Mano, eu tenho uma ideia melhor. Meu Deus. Voltar no tempo. Vai fazer não, eu tenho uma ideia assim. Melhor. Cada um volta no tempo um ano. E eu digo o número pra vocês. E todo mundo volta na mesma. E a gente divide. Cara, como tu vai dizer pra gente? Aí a gente volta pro presente e o Psycho pegou o dinheiro de todo mundo. Não, tá, não, aí, não, eu não entendi não. Explica, mano, aí imbecil. Ele criou não uma linha alternativa. Não faz sentido, vocês são idiotas. Aí a gente vai voltar pro passado. Olha, não. Ah, ó, tá. Vamos dizer assim. Tem quatro da gente. Eu vou pro futuro. Porque isso é no futuro, e que a gente tá agora. Eu vou pra quando sair o resultado, eu vou ver o número lá no futuro, entendeu? Uhum. Aí eu vou voltar pro presente, dizer o número pra todo mundo aqui, todo mundo vai voltar no mesmo número, nós quatro vai ganhar. No próximo ano, o 61 faz isso. No próximo ano, o cara... Nossa! Boa. Caraca, genial! Tipo assim, a gente reveza as cargas. Sim! Isso mesmo, nossa senhora. Eu tenho certeza que o Icaro ia ficar preso no futuro. Só isso. Só que é um gênio, viu? Mano, é verdade, aí mano. Aí ia ganhar em todos os anos, mas ninguém ia desconfiar de nada. Ninguém ia desconfiar de nada. Nossa, aí realmente. Aí, sai. Não. Aí realmente, os quatro amigos. Os quatro amigos. Aí a gente ia morrer. Porque os quatro amigos, um ganhando num ano seguido do outro. Não. Ou... Eu acho que ia caçar a gente. É, não, então é isso que eu tô falando. Eu posso só eu jogar, entendeu? E aí eu divido. Uhum. Daí depois tu joga sozinho, entendeu? Aí tu divide. Nossa, é verdade. Mas verdade, a gente vai ter que confiar, porque o Tauano não confia muito nesse peruano aí, não. Por quê? Nossa, mesmo, porque mano. Peruano é mesmo, doido. Peruano porque, tem... Pra nossa, pra... não, eu tô vendo aí, viu? Eu tô vendo aí. Pra dar 25 milhões na mão do Tauano, pro próximo ano ele vir ficar com 100 milhões só pra ele, viu? Não, eu nunca... Mano, tu tá... É sério que tu tá fazendo isso comigo? Eu sempre pago as coisas pra ti. Ele tá falando do teu pé todo, que é pro norte, viu? Porque... Não, rapaz. Mas enfim, é isso que a gente ia fazer. A gente ia fazer um esquema e morrer no quinto ano. Ou então a gente podia ir pro passado e matar o nosso dinheiro. Passado. Aí a gente fazia um esquema de papocar o dinheiro num ano. Como que faz um como é que chama? Um paradoxo. Que faz um paradoxo? Paradoxo. Sai, se tu voltar no tempo e matar teu avô. É, tipo isso. É, tu faz um paradoxo. Porque quem. Como é que eu tô vivo, quem matou, né? Aí pode crer. Sim. Quem é? Nossa, se não teve avô, não teve tu, então como é que tu voltou? Ou o teu pai, na real, tu pode voltar no passado e mandar teu pai. O lance do avô é que é mais garantido. Ou tu pode se matar também. É mais garantido. Pode se matar. É verdade. Não, pode se matar. Pode, sim, pode. Quem que morre? Não, mas aí... Ah, é verdade, ele pode voltar no tempo e se matar. Não, e é dois paradoxos, porque... Ai, não, mas vai ficar sem. Não, mas isso não é um paradoxo, porque isso é um loop temporal diferente. É, então um loop temporal. É, acho que é um loop temporal. Como é que é um loop? Como que é um loop temporal se o Ícaro criança morreu? Como é que ele porque vai crescer? Porque é a mesma tá, é... Não faz sentido. Não, a mesma linha de tempo. Mas como é que é um loop temporal? Porque é a tua e não a de outra pessoa. Não, é porque o que ele tá falando, só dá pra fazer isso se tipo tiverem, se tipo quando eu voltar pro tempo, eu for pra outra linha de tempo, entendeu? Não, então você está falando de outro tipo não, de... Não. É porque, tipo, tá onde? Do jeito que... Meu filho... Do jeito normal, se eu voltar pra... Tipo, se eu me matar mesmo, matar o Ícaro, tipo, do passado é mesmo... É um paradoxo. É um paradoxo já, porque, tipo, quem matou, tá ligado? Tá falando já, de outro... Eu não vou crescer, de... eu não vou crescer até chegar ao ponto de me matar de novo, entendeu? É, não faz... Isso é um paradoxo, abestado. A não ser que tu esteja falando de outro tipo de voltar... Teoria das cordas, tem várias. Tipo, porque eu sou mais inteligente que vocês. É, não, eu acho Steins Gate, eu sei. Não, abestada, porque tem nunca vários achei. Tipos de voltar no tempo. Tem vários tipos de voltar no tempo, tem várias então. Considerações tem várias teorias, pra você falar em voltar no tempo. Aí tem o chato, que é o de vocês, e o legal, que é o meu. Não, na real... Mas por que é legal o teu? inteligente, porque eu sou mais inteligente. Ele é abestado. Explica o teu, que o teu eu não entendi. O dele é teoria das cordas, que cria outra. É mais complicado, tô zoando, mas é só... E cria outra linha do tempo quando você faz as coisas, entendeu? A menos que isso, tá ligado isso aí? Só que foda-se, a gente não tá falando de teoria das cordas, tá só bom. Arrombado. Tá, vai pra merda. Deixa o bichinho, só pro bichinho pro teu ano, bichinho. Tu já não deu os 25 milhões pra ele, né? Não, eu vou dar, eu quero que ele me dê os meus. Ah, no dia que eu vou dar. Na vez dele, né? Na vez dele. No dia que não tiver mais podcast, assim, do nada, parar todo. Eu saio com. Meu filho, sai com o Tauan, Ícaro e todo mundo sumir assim da internet. É porque a gente conseguiu a máquina do tempo, entendeu? É. A gente vai passar um tempo. No próximo ano a gente volta. A gente conseguiu a máquina do tempo. Vai passar um tempo. Quando eu vou comprar, vai ser um paredão. Mano, com 10 milhões eu já tô de boa, mano. Eu vou esperar os 4 anos se passarem. Depois eu vou contratar um Hitman pra matar vocês três. Eu vou ficar com todo o dinheiro. Eu vou contratar um Hitman pra matar o teu Hitman. Nossa, tá aí, aí pronto. Aí tu volta no tempo. Isso aí vira o Exterminador do Futuro. Pior, isso é o Exterminador do Futuro. É o Exterminador do Futuro mesmo. Contratou um Hitman pra matar o Hitman. E fica mano, é o Exterminador do Futuro. A gente seria o diretor de Exterminador do Futuro se não tivesse o Exterminador do Futuro. Mano, entendeu? O padrinho Malgus perguntou: vocês acham que um dia a humanidade vai ter que trocar de planeta? E por que vocês acham que isso vai acontecer? E será que vocês vão estar vivos? Não. Eu acho que a gente vivos. Não vai estar primeiro. Vivos? Vivo a gente não vai estar. Vivo acho que sim. Mano, o Elon Musk falou que quer fazer na idade... Ele quer colonizar Marte e, tipo, fazer para as pessoas irem para lá. Na tipo... verdade, já tem uma escalagem. E já tem uma nave. Uma nave. Não, mas deixa eu falar. Ele quer fazer isso no tempo de vida dele. E ele tem 40 anos. Nossa! Não, sem falar que já tem expedição marcada, não, mas tipo, eles já estão. Não, marcado eles têm um plano, porque era pra 2020, aí adiaram pra 2022 e agora é pra 2024. Aí lá se sabe até quando eles vão adiar, mas tipo, eles só estão melhorando, tá ligado? Até ter o orçamento todo pra lançar com uma tripulação. Ele quer fazer isso, ele quer colonizar Marte, se eu não me engano, no tempo de vida dele, e ele tem 46 anos. Então, em 20, 30 anos aí, meu amigo, Marte. Acho que uns 30 pelo anos menos, a gente vai estar... Pelo menos uma colônia de tipo de exploradores lá vai ter. Não de pessoas comuns. Vai ter. De civil. Quanto acha que vai ter a primeira... Tipo, de civil? Primeira... Não. Eu gosto muito de pensar em escalar isso, sabe? Porque, tipo assim, como o Sek tava falando, daqui pra 2030 vai ter pelo menos gente caminhando em Marte. Sim, tipo, e lá, e pesquisando. Pesquisadores, coisa, entendeu? Principalmente agora, as coisas estão avançando muito mais rápido que eles avançaram. Sim, antes, e você fala que é do nada aqui, tipo, eles descobrem alguma coisa. Por exemplo, tipo, se não me engano, em 5 anos eles descobriram que eles podem fazer um foguete pousar sozinho, tá ligado? Sem precisar ser manual. Vai e volta, entendeu? É, que ele vai e volta automático. Quando é que eu tinha 13 anos? Eu tinha 13 anos quando eu tinha, tipo, quantos anos atrás? 7 anos atrás, né? É do quê? 2010. Não, 2011. Não tinha nem celular direito de touchscreen, tá ligado? Pois é. Tava começando a sair. Hoje em dia, tipo, as paradas tá muito avançadas. É, tipo, avança muito rápido. Já tem carro elétrico mais rápido que carro comum, tá ligado? Mano, tá. Sim. E sei lá, eu acredito daqui, sei lá, pelo menos uns 20 anos vai começar a ter viagem pra Marte com civil, tipo, de passeio, tá ligado? Sim. 25 anos, sei lá. Mesmo que seja só, tipo, pra você ir pro espaço pra ver o que tem no espaço. Uhum. Eu acredito que isso já vai acontecer. Eu acho que pra civil, acho que mais até, tipo, 30 pra 40 anos. Não, mas viagem recreativa, tá ligado? É porque isso é uma parada que é tão arriscada. A menos que seja, tipo, uma parada muito exclusiva e tá ligado? Muito cara, caro. Obviamente, é. Cara, vai ser, obviamente, mas, tipo, tem que ser muito exclusivo e ter, tipo, altos contratos, porque. O cara, ele vai passar meses, tá ligado? Viajando. Anos, se pá, não é? É anos. É anos, né? Não, é meses. Eu tô falando pra Marte. Não, e daqui. Eu tô falando pro espaço em geral. Pro espaço em geral. Pro espaço em geral, então há 20 anos, 15 anos, sei lá, por aí. Sim, eu acho que, tipo, só pra. Se fosse pra Marte. Você ver a Terra de longe, tá ligado? Bastante. Sim. E ver as coisas do espaço. Então é isso aí. A gente acha que vai acontecer daqui a. A nossa vida, Marte. Pelo menos aí, né? Será que vai ter uma ponte da Terra pra Marte? É nessa hora que a gente acaba o podcast, assim, sabe? Eu vou. Porque... Eu tirei ele. Não, eu quero falar que tem um filme que a pergunta dele, na real, foi se a gente acha que a humanidade vai ter que trocar de planeta. E a gente meio que só falou de tipo, se vai. Se vai ter que trocar. Vai. Com certeza vai. Vai também. Mas ainda falta. Real, pode falar. A, a bagunça que eu tava falando de escalar é o seguinte. É, imagina que o pessoal troca de planeta. Tipo, aliás, essa galera começa a explorar, entendeu? Tem filho. Porque tem missão pra Marte que não vai voltar pra Terra, não. É tipo, é missão sem volta, entendeu? Sim. Imagina isso, entendeu? A galera começa a se desenvolver em Marte e aí chega... Escala muito isso. Até mas o dia da independência de Marte. Não, mas eu acho que se eles for fazer isso, eles vão pensar muito nisso mesmo. Não vai ser uma parada, sim, tipo, mal pensada. Ah, se eles tiverem um filho, ah, se for uma parada, não, assim, eles, sim, vão pensar, sim, em todas as coisas. E o que vai acontecer é que vão ser dois governos diferentes. Lá pode ser, tipo, outra coisa, tá ligado? Não, e aí é outra coisa mesmo, tipo. Sim. É. Pra pensar que tipo assim. É outra coisa mesmo. Pode, tipo, ter guerra, sim, tá ligado? Pode ter guerra entre Marte e a Terra. Sim, se, não, tipo, os caras de lá quiserem alguma coisa, sei lá, é muito bizarro. Existe até um filme que eu ia falar, que o nome é Elysium. Eu não sei se você assistiu, é de 2013. Ele é exatamente sobre isso. É sobre quando, tipo, a Terra fica, ela vira como se fosse um bairro pobre, a Terra inteira, porque ela secou e tudo, ela acabou a água. E a galera que é pobre fica na Terra e os ricos foram pra Marte, tá ligado? Tipo, em umas naves, tipo, que ficam. Que é, tipo. É o Wally, pronto, é tipo isso. Não, mas o Wally é só lixo na Terra mesmo. É. O Wally é só lixo, é verdade. Não, mas é quase isso. E eles, aí, tipo, moram numa nave, né? E é basicamente isso. Eu acho que se for pra, tipo, ter uma colônia em Marte, até lá a Terra vai estar meio fodida. Mano, uma colônia de vida civil. Mas é porque tem aquilo. O que mais destrói a Terra é o humano. Eu acho que é comprovado esse tipo. É. E uma parada assim. Daqui pra lá, talvez eles descubram um jeito de reverter o dano, não que sei, eles fizeram. Talvez. Porque assim, primeiro que não tem como levar a população da Terra inteira pra Marte, isso é fato, entendeu? Sim. Então, tipo assim, a galera que vai pra Marte pra colonizar, até então, até de começo, já é uma galera extremamente seleta, entendeu? Eu acho que seria mais fácil fazer inseminação artificial em Marte do que levar realmente com população. Com certeza. Com certeza. Nossa, pode crer, tem um documentário, né, Netflix que, sim, explica mais ou menos como é que fala sobre isso. E. Enfim, recomendações. Enfim, recomendações, porque já tá muito tarde. A gente já tá falando muito tarde. Já passou da meia-noite, hein, gente? Já passou das 3h45 da manhã. É... Exatamente. Eu sei, eu vou recomendar uma música. A No Mortal Orchestra Honey Bee. É o nome da música. Tá, é isso? Bom. Pronto. Você falou orquestra. Tem uma palavra em português, né? Tem uma palavra em português. Não, mas tá, enfim. A única palavra que era que dá pra falar. O que você vai falar sobre a música? É uma música boa? Não, é uma música boa que me recomendaram. Tipo, eu tô escutando muito ela ultimamente e eu recomendo. Quem quiser. É uma música ruim, é uma música boa, o que é? Fala, meu Deus. Sendo aquele personagem do Bob Esponja. Ó, a minha recomendação dessa semana é uma música de um cara muito conhecido, é Chris Wright. É, mas é com W. Cala a boca. O nome da música é... O nome da música é You're the Reason. É, com feat Limbo, eu não sei quem é ele, mas... É uma música que é bem desconhecida, mas ela é muito boa. É tipo, meio que lo-fizinho, meio rap. A voz dele é muito boa. E é, isso aí, escutem. Minha recomendação vai ficar com o filme que eu falei no começo do podcast, que fala justamente sobre o que a gente estava conversando e tudo mais. O nome é O Quarto de Jack. É muito bom, mas lembrando que esse filme tem cenas... Cala a boca, Psycho. Lembrando que... Lembrando que esse filme, ele é... Tem cenas fortes, então se você é menor de... Cala a boca, Psycho! É cena forte, tipo, filme... sangue, ou é cena forte de, tipo, eita, pai? Não, cenas no fortes fim... que não é recomendada pra pessoas... Sangue hoje em dia não é nada, viu? Não, não é sangue. Enfim, então se você é menor de 18 anos, não assiste filme, tá? Lembrando, essa não é recomendação pra você. Tá, mas é um filme muito bom. Recomendando imoralidade. Mas pra você que não tem, e você respeita os conteúdos family friendly, tem um filme muito bom que fala justamente sobre Marte, só que é um filme de romance, então... Mas é bom, é um filme de romance, mas é bom. O nome do filme é O Espaço Entre Nós. É a história de um moleque que nasceu... Besteira. Ei, mano. O meu falou assim, ó. É um filme que fala de Marte, só que é de romance. Eu falo, é um filme que fala de Marte. Qual é o nome? Júpiter. Aquele filme, tá ligado? Oh, tá, minha indicação agora. Eu não tô fazendo nada essa semana. Eu não tô ouvindo nada. Eu não tô... Não vi vídeo nenhum. Tipo, eu vejo... Mas... Então eu recomendo Suicídio, é tudo, tá ligado? É tudo das coisas que eu já vi. Tipo, eu não conheci nada novo essa semana, né? Essas últimas semanas aí. A minha recomendação... A única coisa que eu tô fazendo esses últimos dias aí, os últimos 5 dias, eu acho que 6 dias, só tô jogando... Eu só tô jogando um novo jogo do God of War, o último que saiu pra PS4, é muito bom, é muito, muito bom. Sai com a prova, o novo God of War. Eu tô quase no final, tô literalmente no finalzinho, eu parei pra vir fazer o podcast, e é isso aí. Eu quero dedicado, terminar. Né, gente? Nem adianta tentar me dar spoiler nos comentários, que quando esse negócio sair eu já vou ter terminado, porque eu tô quase terminando. Tome. E se eu der um spoiler agora? Aí eu te bano da minha vida. Mas enfim, é isso aí. Joguem esse jogo ou vejam no YouTube caso você não tenha visto. E é isso aí. Mas é bem datado. Já deu tua recomendação, né? Muita gente já coisou. Como é? Já deu tua recomendação, né, Tom? Eu já dei. Ninguém liga pra do Tom. Eu nem lembro qual era do Tom, tão inútil que foi. Também, tão irrelevante foi. Não, mas é isso aí. Muito obrigado a todas as pessoas que escutaram o podcast. Lembrando mais uma vez, esse podcast só está aqui graças às pessoas que contribuem no Padrim do podcast. E a mim. Especialmente, e a mim. É isso aí. Graças ao Padrim do podcast e o Saico. E o Saico. E o Saico. Então, muito obrigado. O Saico. E o Ico. E o Rodrigo. Não. E o... Tá graças ao Saico, o 61 e o Tauan. É. É do jeito que é mesmo. O Ica falou, pera, cadê meu nome? Seu nome não está não, meu filho. Meu nome é Ica. Seu nome só pode estar no RG, porque aqui enfim, não tá não. Muito viu? Obrigado especialmente ao Matheus dos Reis Nogueira, ao Seb, ao Luiz Francisco, ao Arthur Búfalo Rodrigues, Thiago Diego e ao Pedro Engel. Fala, muito obrigado de verdade. Lembrando que logo logo o podcast, a gente teve que atrasar o podcast da semana passada. A gente teve que atrasar o podcast da semana passada porque a gente tava arrumando tudo que, como que ia ficar o podcast nas outras plataformas. Não pode ter nenhum conteúdo com copyright. Esse episódio provavelmente não vai estar ainda, mas possivelmente, quase 85% de certeza, a gente vai acabar o podcast no próximo. Não vai ter mais, não, brincadeira. Vai ter o próximo episódio, já vai estar no Spotify. E nos, pelo menos no iTunes, enfim, meu nome está em boletos, entendeu? O podcast vai sair nas plataformas. Então, o próximo episódio vai sair no Spotify e em tudo mais. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Quase Meia-Noite. Muito obrigado a você que assistiu. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso podcast, né? Considere contribuir com qualquer quantia mensalmente e ter as vantagens e tudo mais. Tudo na descrição, né? A gente tem que acabar triste mesmo. Triste foi mal. Link na descrição, foda, pessoal. Velho. Eu só consigo ficar feliz. Música triste. Música triste. Quando dou no padrinho. Quando contribui também, com R$100 mensalmente. Muito triste. A única coisa que me deixa feliz é quando eu vejo um e-mail falando que tem um novo apoio. Vai. E quando eu fico triste. Pode acabar qualquer hora isso aqui. Isso não é chantagem emocional, velho. Não é chantagem. Mas Pode acabar amanhã. Doem, porque, ó, pode acabar qualquer manhã. Eu tenho asma, eu preciso de remédio. Eu não tenho, mas eu precisa da Itaipava. Eu tô na última latinha da Itaipava. Contribua. Tá bom, mano, não aguento mais. Tchau, eu gente. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Peraí, vai contar. Não, porra. Não. Assim. Tá, eu vou bater, depois o Cycle, depois o Tamão, depois o Twicker, vai. Tá. Palmazinha. De novo mesmo, vai. Pronto. Foi o mais ridículo do mundo. Alguém me mata.